nos serviços gerais da bondade de Deus junto de nossos irmãos. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas, e eu já lhe cumprimento. E aproveito, vamos falar sobre religiões, sobre espiritismo e o futuro das religiões. E eu aproveito para lhe perguntar, sabemos que existem muitas religiões pelo mundo afora, não é mesmo? Quais são as principais religiões no mundo? Boa noite, nossos ouvintes, amigos. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui dentro do programa União Rádio Web. E o Wilson leu uma mensagem muito bonita aí sobre a educação. E é claro, né? Educação é a base de qualquer desenvolvimento das nações, das pessoas. E justamente o planeta Terra é um planeta que nós temos que ver como uma escola, né, Wilson? Uma escola bendita, onde nós temos chances inúmeras de crescer no aspecto intelectual e no aspecto moral. Então, aí do cavalinho que sofreu muito para ficar mais manso, mais disciplinado, assim também a vida conosco, que nos coloca em várias situações. E aí que vem a questão da religião, que a religião, até pela a definição, né, vem do latim religare, é o religamento com Deus. E ela nos torna, nos aproxima mais de Deus quando nós temos uma conduta mais correta. E as religiões vêm justamente para nos ajudar nessa vivência aqui na Terra, uma vivência mais ética, mais honesta. Mas o Wilson perguntou aqui então, e nós fizemos um levantamento em muitas religiões, mas as quatro principais, a primeira seria realmente o cristianismo. Tem 28% da população, daqueles religiosa, né? São cristãos, dizem cristãos. Dá em torno de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. A segunda religião é o islamismo. Impressionante, o islamismo, que atende 22% das pessoas religiosas, um pouco menos só do que o cristianismo. São 1,6 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. A terceira é o hinduísmo, que está mais na Índia mesmo, né? Com 900 milhões de seguidores, e é 15% da população, porque a Índia é um país muito populoso. A quarta é o budismo, que são 376 milhões, que é 8,5% da população, dos habitantes. Agora, as pessoas sem religião estão em torno de 14%, a pessoa não tem religião. Esse número impressiona, né, Álvaro? E ateus mesmo, 4%. Ateus que... são aqueles que não acreditam que exista um Deus realmente. Exatamente. Né? Já aqueles que não têm religião, eles acreditam, mas eles não professam nenhuma fé, é isso? É, mas é exatamente isso. Não tem religião. Ele não acredita em nenhuma religião. Então, na verdade, é quase que um ateu também, né? Porque nenhuma religião também dizer que acredita em Deus, não acredita em nada, é complicado, né, Wilson? Pois é, o ateu tem aquele que é agnóstico, né? Que é aquele que não pode provar que não existe. Tem o ateu mesmo, o ateu é aquele que acredita que não exista, ele está convicto que não existe. O agnóstico, ele simplesmente não pode provar que não exista. Então ele está aberto à possibilidade, se alguém puder provar, o ônus da prova é de quem acredita. Então ele tira a responsabilidade dele. Se você acredita, prove então para o agnóstico que Deus existe. Algumas estatísticas colocam como ateus até mais de 10%, que depende como a pergunta foi feita. Aí, então, quer dizer, esse número aí é um pouco variável. Mas então, pelo menos quase 20% da população ou é ateu ou não tem religião. É um número expressivo, viu isso? Sem dúvida alguma. O espiritismo, nós poderíamos considerá-lo como parte integrante aí desse cristianismo? Sim. Nesses 28%? O espiritismo, ele é, os princípios morais são cristãos, ele tem aquele viés científico e filosófico, né? Mas a moral do Cristo está 100% presente no espiritismo. Tanto que na doutrina espírita nós dizemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. E a gente pode notar que o Brasil é o país mais católico do mundo, não é verdade? A maior população de católicos é no Brasil. E aqui foi realmente que mais cresceu a doutrina espírita. O Ibope coloca aí, o IBGE, né? O IBGE coloca como 2% da nossa população, isso varia também. que dá em torno de 4 milhões de espíritas no Brasil. Mas simpatizantes do espiritismo é mais de 30 milhões. Ah, a gente vê quando se lança um filme, né? Agora vai ser lançado dentro de alguns, eu acho que no final do mês, em junho, né? O filme sobre Allan Kardec, né? Com a história de Kardec. Aí são 10 milhões de pessoas, né? 3 milhões no lançamento do Nosso Lar. Os números impressionam realmente. Você vê, muitas vezes na casa espírita, eu faço palestra, você também, e eu já vi padres assistindo palestras, pessoas que frequentam a Igreja Católica, outras correntes religiosas. Ou seja, a pessoa está muito ligada àquela religião, que é aquele hábito que já criou, que já está muito arraigado, mas está acompanhando os princípios espíritas. O que me interessa, na verdade, não é um rótulo, né, Wilson? É a questão da conduta moral da pessoa, né? Então, o que é interessante que o IBGE colocou, que o número de espíritas em 10 anos, do ano 2000 até 2010, cresceu no Brasil 65%. É expressivo, né? É expressivo. Então a gente vê que o movimento espírita, ele é pujante, ele está muito bem organizado com seus congressos, seminários, os encontros, a difusão mesmo aqui que você coordena, né? A União Rádio Web, jornal, colunas espíritas, né? Livrarias espíritas. Aliás, tem uma novidade aqui para Piracicaba, né? Tem. Aproveite para contar, Álvaro. Inclusive, nós fomos brindados, né, pela gentileza do diretor, editor-chefe do jornal A Tribuna, jornal local, a nos dar uma coluna espírita no jornal toda quinta-feira. Então, nós já tivemos duas edições já, né, com a coluna espírita, e nós convidamos todos aqueles que queiram ver a tribuna, né, no, a assinatura, assinar ou comprar o jornal, ou então na própria, se quiser ver sua coluna, na própria portal da USE, o Wilson também coloca, né. Aliás, se você assina, pesquise lá. Procure o artigo que foi enviado, é um artigo do Álvaro, inclusive seu, né, Álvaro? Que é Assim Caminha a Humanidade. Interessante, o estudante que você colocou do Brasil, é que a gente vê como espíritas, o Brasil como, inclusive uma obra muito bonita que a gente convida a todos lerem, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o nosso Francisco, nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, o médium, né? Ele descreve, o Espírito de Humberto de Campos, ele descreve ali a saga do Brasil toda, desde o descobrimento do Brasil, os aspectos políticos e como o Brasil, por que o Brasil é o coração do mundo e está predestinado a ser a pátria do Evangelho. É o coração do mundo pela fraternidade do brasileiro. Então esse lado inato do brasileiro fraterno e religiosidade, o aspecto da religião, é que possibilitou esse desenvolvimento tão fecundo, tão forte do espiritismo por aqui. Álvaro, eu queria aproveitar, só falando ainda daquele número que ficou na minha cabeça. Você falou lá dos 3%, eu me lembrei aqui que há algum tempo eu li uma matéria sobre isso, que existem muitas pessoas de outras religiões, sobretudo essas religiões de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, que respondem a essas pesquisas e se apresentam como espíritas. Então, eu queria que você ajudasse a entender aí essa terminologia espírita. Se refere a quem, de fato? Olha, o espiritismo é uma doutrina sem cânticos, né, sem rituais. O centro espírita ele é simples, é a mesa, as pessoas fazem palestra, não tem adoração de santos, cântico, não tem nada de riscar ponto. Agora, você tem um lado aí da cultura da Umbanda, da Candomblé, que são a influência africana. E tem o seu fundamento e nós respeitamos muito, são seitas respeitosas que atendem também o trabalho de espiritualização da sociedade, mas é uma forma diferente, né? Porque tem todo aquele ritual de cântico, roupa branca, de passar banhos, defumações, e nós não temos nada disso. Ervas, né? Ervas. Então isso tem o seu significado, tem sua importância, mas é uma outra linha de trabalho, igual, por exemplo, pessoas que usam cristais, a cromoterapia, nós respeitamos, é uma outra corrente. O espiritismo, ele é muito objetivo, muito ligada à ciência e à filosofia, e tenta e resgata ali o cristianismo primitivo. Vamos lembrar o que Jesus falava para a gente na antiga Galileia. A gente não vê Jesus com roupa diferenciada, cantando músicas sacras. Então, essa simplicidade da boa nova de Jesus que o Espiritismo traz. Então, essas pessoas que se dizem espíritas, mas são filiadas a uma corrente de origem africana, né, Umbanda e Candomblé, na verdade não são espíritas, são espiritualistas. É uma outra linha. O espiritualista é aquele que acredita no espírito. Que existe um espírito. É o católico, o protestante também são espiritualistas. Todos são espiritualistas. Mas não é espírita. O termo cunhado por Kardec, espírita, é que segue os postulados básicos do espiritismo, sem nenhuma sincronia, sem nada de rituais. Então, você não tem bispos e sacerdotes do espiritismo. Alguns são quase isso aí às vezes, né? Alguns dirigentes, mas brincando aqui à parte, falando mais sério, não tem os espíritos só trabalham de forma voluntária, não tem um profissional de espiritismo, né? Entendi. Aproveitando, falando sobre nomenclaturas, Álvaro, para a gente estender um pouquinho mais, muitos se declaram kardecistas, ou eu sou espírita de mesa branca. Como a gente entende isso? São segmentações realmente? Olha, são divisões? Existe muita. Tem que ver que o Espiritismo, a doutrina é muito coerente, muito séria, mas o dedo humano sempre complica um pouquinho. Existe muito personalismo. Então as pessoas às vezes criam um centro espírita e colocam o Espiritismo à moda da casa, né? Então ele é o dono do centro, ele vai fazer daquele jeito. Aí cria uma série de coisas. Eu me lembro que visitei uma casa espírita, que no palco tinha uma mesa, lá numa cadeira, e dizia que uma vez por mês o médium principal da casa recebia o mentor. Quer dizer, que médium principal não existe. Então, essas coisas não estão corretas no Espiritismo. Por ter muita liberdade, as pessoas às vezes desviam um pouco da pureza doutrinária, não? Mas isso aí são falhas humanas. Todas as agremiações, desde as mais nobres, você vai ter indivíduos que, pelo seu personalismo, vão colocar coisas que não têm nada a ver com o Espiritismo. Então, assim, são desvios que a gente espera que não sejam muito graves, que eles gradativamente vão ser corrigidos, né? Mas nós temos que entender que onde tem o ser humano, tem as possibilidades de falha. Pois é, lembrando que o Espiritismo vai nascer lá na França, né? Numa época em que a bandeira da liberdade, da igualdade, fraternidade estava em alta, e o Espiritismo representa exatamente essa liberdade e essa fraternidade. Mas Álvaro, quando você fala sobre o Espiritismo no mundo, o que me vem em mente são as diversas nações longínquas, pensando na Índia, pensando nos lugares mais afastados, a gente vai pensar em regiões muito ricas, muito desenvolvidas, mas também em regiões muito pobres. Como a gente pode entender essa distribuição, né? A diferença entre as nações pobres e ricas no quesito religiosidade? Interessante, Wilson, porque geralmente as nações mais pobres é que desenvolve mais a religiosidade. Se analisar bem, mesmo aqui na nossa sociedade no Brasil, quando a pessoa tem um problema, uma dificuldade, um trauma, uma decepção, um acidente, ela se volta mais para Deus. É necessidade de amparo, né? Então, essas sociedades, esses países mais pobres, existe mais, a religião está mais presente. Um dado fora da curva que é muito interessante é a nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos, que é um país rico, né? O mais rico, né? Mas lá a religião está muito presente nos Estados Unidos. Então, desde a fundação mesmo. A fundação dele já tem uma base religiosa forte. Muito, né? Forte. Agora, voltamos a dizer que a gente mencionamos no início, não adianta ter um rótulo religioso, né? O importante é a conduta, né? Você conhece a árvore pelos frutos, né? Não é pelo rótulo dela. Você vai comer uma maçã, de repente é um espinheiro, né? Pois é, não adianta o slogan, né? Então, assim, eu admiro muito os Estados Unidos, mas já morei nos Estados Unidos e tudo, né? Mas é muito diferente a forma de viver do brasileiro, que é mais espontânea, mais fraterna, do grande exclusivismo que ainda predomina. A sociedade é muito capitalista, muito materialista. Mas tem seus valores morais que nós temos que respeitar também. Mas a maioria dos países mais pobres é que tem realmente a religião é bem mais presente. Não deixa de ser também como uma forma de consolo, né, Wilson? E apesar disso, a gente pode considerar que nos últimos tempos a descrença em Deus tenha aumentado? Olha, as pesquisas, teve uma pesquisa interessante pelo Instituto Gallup Internacional. Ele entrevistou 50 mil pessoas em 57 países. Ele notou que de 2005 até 2011, a descrença ela aumentou de 23% para 32%. Houve um aumento da descrença. E das pessoas que se diziam ateu, de 3% para 13%. Então foi uma pesquisa abrangente, né? 50 mil pessoas, mostrando que essa falta de... talvez do que as religiões apresentam, geralmente em países mais ricos, mais desenvolvidos, mais intelectualizados, a religião não atendeu. Mas nós temos aqui um saudoso professor, né? O Herculano Pires, foi até o guia do saudoso médium Chico, dizia que ele era o espírita que melhor mediu Kardec, né? O Herculano Pires tem obras maravilhosas, né? Considerado o filósofo do filósofo, espiritismo. Né? No livro Agonia das Religiões, ele diz o seguinte: as religiões estão morrendo. O poder das religiões não é mais religioso, mas simplesmente econômico, político e social. Se a gente analisar hoje a sociedade mais intelectualizada, com acesso à internet, querendo entender um pouco mais as religiões, e quando pegar, fizer uma análise do que é a história da religião, você assusta, né? Você vê que a Inquisição que houve na Europa, né, com milhares de pessoas sendo condenadas à tortura e à fogueira, né? A invasão das regiões dos mouros, das cruzadas, e milhares de pessoas pereceram também, aquelas guerras entre protestantes e católicos, então, muitas desavenças, e a própria perseguição também dos judeus, né? Você viu na época dos reis da Espanha, que os judeus foram expulsos, eram com a roupa do corpo, os mouros também que estavam lá na Península Ibérica foram expulsos. E quando você vem hoje para o cidadão moderno, inteligente, computadorizado, falar de um diabo, um satanás com um caldeirão fervendo, um céu eterno, ou um céu de nuvens com anjinhos tocando harpa, e você vai perguntar essa diferença social, pessoas têm muito, outros não têm nada. Tem pessoas que nascem com doenças terríveis, outros estão saudáveis. Que Deus é esse que permite alguém ter tanto sofrimento e outro ter tanta felicidade? Onde está a justiça divina? Se essas religiões não têm as explicações para isso, acontece então o afastamento, a descrença e até o indivíduo se tornar ateu. Então, quer ver, o Espiritismo vem preencher essa lacuna, explicar realmente como é que funciona a justiça divina, e através da fé raciocinada o homem realmente consegue encontrar as explicações para nós. Nós tivemos, só complementando, Wilson, nós tivemos aqui um grande avanço, foi com Martin Lutero, a reforma protestante, foi um grande missionário. Ele chegou numa época difícil, eu lembro que estava vendendo a indulgência, né? A pessoa podia matar, roubar, pagava uma parte em dinheiro e estava perdoado os pecados. Pois é. Então você vê essa quando você vê. Acho que tem gente esperando receber até hoje essa indulgência lá. Desencarnou, já pensou? É isso aí. Álvaro, vamos aproveitar aqui, já que a gente está falando de religiões, seria interessante para o nosso público que acompanha aqui o programa que tivesse uma ideia, mesmo que geral, das crenças, né? A gente está falando aqui de hinduísmo, de budismo, de islamismo. Seria legal se você pudesse passar uma ideia das crenças principais dessas religiões que a gente está abordando hoje. Interessante é frisar que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele é o Espírito puro, né, que está ordenando todos os trabalhos. Ele é o nosso líder, né? Então vamos lá, só uma interrupção pequena aqui. Podemos dizer que todas as religiões, então, estão submetidas à governança de Jesus, o Cristo. Perfeitamente. Todas elas. Todos, Buda... Mesmo aqueles, por exemplo, o budismo não é cristão, né? Mas são emissários divinos, Sócrates, Buda, a Confúcio, né? Maomé, todos foram Moisés, todos enviados por Jesus para as regiões, para determinadas regiões, de forma a levar a mensagem de libertação, mas de acordo, claro, com as limitações de cada um. Né? Moisés, imagina, Moisés há 3.500 anos atrás, na libertar os hebreus, que estavam há 300 anos em servidão, que tipo de linguagem que ele tinha que usar para convencer e falar do Deus único, que naquela época os hebreus era politeísmo. Então você vê que a linguagem ela é adequada para que possa ter receptividade pela sociedade. Então, Jesus esperou mais de 18 séculos para trazer o Espiritismo, né? Trazer a terceira revelação, para que o homem tivesse um nível intelectual maior, né? Mas dentro do que você perguntou... Falando em Moisés, né? Então vamos começar a falar pelo judaísmo, então. Já que a gente vai falar sobre as religiões, comece a falar sobre o judaísmo e nos explique por que Jesus foi, então, iniciar o seu trabalho pelos judeus, pelos hebreus, no caso, que não eram judeus ainda, né? Denominados naquela época. Olha, os hebreus, eles eram um dos quatro grupos que vieram dos lados de Capela, que formaram o que a gente vê hoje na nossa sociedade. E desses grupos era o mais eletivo, o mais passível de receber essa mensagem de Moisés, tá? Combater o politeísmo pela própria experiência de encarnações passadas. Eles passaram 300 anos em servidão. A gente lembrar que eles ficaram mais 40 anos vagando no deserto, com um trabalho, você vê, um trabalho de burilamento espiritual, que está ligado à educação que você falou aí do cavalinho que teve para poder foi um se disciplinar. De sofrimento, né? Então, Jesus escolhe os povos para certas tarefas específicas. Não tem um povo melhor do que o outro. Por exemplo, se vai ver em ciência e tecnologia, né? Os Estados Unidos, né? Trabalho, a parte da paciência, a tolerância, o asiático, o japonês. Enfim, as nações são escolhidas, os povos são escolhidos para certas tarefas. Então, os judeus foram escolhidos, no caso os hebreus, para receber a mensagem do decálogo. Aí foi realmente combater o politeísmo e apresentar Deus como o Pai que nos criou. Mas o equívoco que existe ainda até hoje em muitas religiões, Wilson, é a questão do Deus particular. Então, para os hebreus, o Deus deles é diferente dos outros deuses. Para o islamismo, também tem um Deus próprio. Então, na verdade, Deus... Com características distintas. Distinto, né? Então, isso aí realmente é um grande equívoco, tá? No caso dos hebreus. Até hoje, eles esperam, né, o Messias. Eles não reconheceram Jesus como o Messias. Reconhecem como um profeta, mas não como o Messias, como o principal dos profetas. De forma educada, eles dizem que reconhecem Jesus como um profeta, mas na verdade, na prática, não. Ninguém fala de Jesus. Eu sou de origem lá da judeu também e converso com muitos judeus, ninguém fala de Jesus hora nenhuma. Inclusive, alguns muçulmanos também falam, Jesus foi um profeta. Mas quando eu converso com o muçulmano, nem sabe quem foi Jesus. Ou seja, talvez um estudioso, né, do islamismo, ele possa falar que Jesus foi um profeta, mas o cidadão comum, não sabe nem quem foi Jesus e não considera em nada. Então essa ignorância realmente é muito forte. Agora, uma das religiões mais antigas também é o hinduísmo, né, que vem lá mais de 8 mil anos atrás, né, vem lá da antiga Índia, mas é uma religião, ela é interessante porque aceita a reencarnação, mas não explica muito bem, aceita a lei do karma, a lei de ação e reação, mas não explica, mas permite a reencarnação em animais, em plantas, o espírito, coisa que o espiritismo não concorda. Para o espírita, no processo de reencarnação, nós nunca regredimos. A gente sempre está evoluindo. Não vai um homem, por exemplo, reencarnar como um boi ou um porco em outra encarnação. Ele vai reencarnar como outro homem e sempre melhor no aspecto intelectual e moral. Ele não regride. E já no hinduísmo, isso aí é admitido. Outro problema que a gente vê também no hinduísmo, que fere o bom senso. É lá tem um sistema de castas. Ou seja, o que chamamos párias, são os mais simples, eles vão reencarnar sempre como párias. E já o nobre... Né, os os marajás, eles vão reencarnar como marajá. Os brâmanes. Quer dizer, aí você vê qual, onde está a justiça divina nisso? Um vai reencarnar sempre como mendigo e outro vai reencarnar sempre como nobre rico. Não faz sentido. Então falta aí um pouco de bom senso. Nós estamos falando, mesmo. É, nós estamos falando de um país, hoje com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Quer dizer, muita gente. Então você vai ver que o bom senso, a maturidade no aspecto espiritual deixa muito a desejar em grande parte da sociedade. Uma outra religião que também está muito, em alguns aspectos, muito parecida com o espiritismo, isso é o budismo, né? E o budismo, ele fala também da vida após a vida, da reencarnação, do karma, também fala isso, mas não explica nada muito bem acerca do mundo espiritual. A visão que eu tenho dessas religiões é que, particularmente o hinduísmo, o budismo, é assim, muito, muito orientada, focada em que as pessoas mudassem o seu comportamento. Então, por exemplo, olha, se você ouvir os princípios morais do budismo ou do hinduísmo, é a pessoa ser boa, a pessoa ser ética. Então, eu acho que nesse aspecto eles explicaram muito bem. Por exemplo, o budismo, ele tem 4 grandes verdades que são muito aceitas em termos de conduta, né? Isso, por exemplo, é muito conhecido, essas 4 grandes verdades. A vida é repleta de sofrimento. O sofrimento é causado por apego às ilusões. É possível, pela iluminação, libertar-se do sofrimento causado pelas ilusões. E, através de uma vida correta, alcançamos a iluminação. Então, ele prega 4 maneiras de você se conduzir. Ele fala a vida correta. A gente não pode trazer prejuízo a nada, a ninguém. Esforço correto. Evitar qualquer mau hábito, desfazer de qualquer um que o possua. Desígnio correto. Devemos observar, estar alerta e livre do desejo da dor. E meditação correta é abandonar todos os prazeres sensuais, as más qualidades, alívios e dores, através da meditação. Em outras palavras, as religiões, elas apresentam um programa para você se conduzir e viver bem, mas não explica um pouco o mecanismo reencarnatório, o que se passa nesse intervalo. O aspecto que o Espiritismo nos traz através dos médiuns, explicando em detalhes como é que é o mundo espiritual, como é que a vida... Precisa ser bom, mas por quê? Né? O que acontece do lado de lá? Quais são as recompensas, né? Ou as dificuldades que a gente vai encarar de acordo com as escolhas que a gente faz? O Espiritismo, ele deixa isso bem claro, né? Tem a orientação no budismo, mas falta ainda uma razão para isso. Mas vamos aproveitar e perguntar, sendo um bom budista... Será um bom cidadão, não será? Se respeitar esses preceitos, né, esses ensinamentos do budismo. Tudo vai depender do nível de questionamento que cada um tem, né? Você tem, por exemplo, a pessoa que está numa... Hoje a gente respeita todas as correntes religiosas, o católico, o protestante. Se atinar apenas pelo aspecto moral, não está perdendo nada. O Espiritismo não vai acrescentar muito, porque ele está apenas perguntando se é bom, se é ético, ter compaixão, perdoar as ofensas. Então, esses princípios básicos do cristianismo, que é comum a todas as religiões cristãs, atende. Agora, se a pessoa começa a ter mais um questionamento, por exemplo, um pai perde um filho num acidente de carro, eu conheci vários pais que vieram conversar comigo, chateado, com a doença muito séria. Então, ele... O que aconteceu com o meu filho? Por que isso aconteceu? Então, aí, ele precisa de uma explicação maior para entender a justiça divina. Então, nesse caso, o Espiritismo vai trazer isso. O budismo e o islamismo, ou o hinduísmo, teria dificuldade de explicar isso aí. Como é que vai explicar? Aí o Espiritismo vai explicar com mais detalhes a questão da lei de ação e reação. O budismo explica um pouco, o hinduísmo também, mas não com a riqueza de detalhes, de forma didática e científica, que o Espiritismo traz. Você falar, por exemplo, de céu e inferno, olha, é complicado. Como é que você vai querer ir para um céu se um filho qualquer se desviar, for para um presídio, for um traficante de drogas ou assassinar alguém? Aí tu vai para o inferno? Qual pai que vai ser feliz num céu com um filho numa região tão tenebrosa para a eternidade? E já o Espiritismo explica que não. A gente vai reencarnar várias vezes, vai saldar esse débito, vai sofrer as consequências nas reencarnações sucessivas e nós vamos nos libertar então. Dessas religiões todas, isso chama atenção para uma, que é a segunda depois do cristianismo, é o islamismo. E é interessante que o profeta Maomé, no ano 610 da era cristã, ele foi um missionário enviado por Jesus. E a história dele tem um livro chamado A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Ele escreve com riqueza de detalhes o que é a figura do Maomé. Então Maomé reencarna na Península Arábica, né? E onde o cristianismo não conseguiu se consolidar, nem o judaísmo. Então Jesus envia um profeta. E o cristianismo na Europa estava muito deturpado, né? A igreja se desviou muito, né? O papado que foi criado. Então Maomé veio para tentar reestruturar uma nova religião com base cristã. Mas foi um médium, ele era médium, né? E que acertou parcialmente. Ele se deixou levar, ele ficou muito envolvido pelas forças do umbral, pelas forças. E aí o islamismo saiu de uma forma muito, em alguns aspectos positivos, que melhorou muito a região, realmente a religião é importante, mas alguns aspectos contraditórios. Por exemplo, tem uma passagem no Alcorão, que é o equivalente à Bíblia deles, tá o capítulo 78, versículo 31, 33, de que fala sobre o céu dos muçulmanos. Diz o seguinte: certamente para os justos haverá um cumprimento dos desejos do coração, com jardins circundados por vinhas e mulheres voluptuosas da mesma idade. 72 virgens é o que os homens fiéis do Islã receberão. Já as mulheres serão ofertadas com um especial e único homem. Ora, quer dizer que o homem vai ter 72 virgens esperando por ele nesse paraíso com vinhas, com vinho, né? Então você vê que não faz sentido um mundo espiritual elevado onde o indivíduo possa amar mais do que uma mulher. Se você vê a população humana, em termos de proporção, é um para um. Existe um equilíbrio, né? Se Deus colocou um homem aproximadamente para cada mulher, já está aí dado a paridade, né? Um homem e uma mulher. E na nossa visão é mais que suficiente, né? Uma esposa só já está boa. Né? Eu prefiro não comentar. Uma esposa só está boa, não, Wilson? Sem dúvida. Álvaro, a gente vai falar agora sobre o cristianismo, que é, numericamente, que nós vimos aqui, o que tem mais. Só que eu vou deixar você beber uma água, a gente vai aqui ouvir uma mensagem aqui, Hora Difícil, na voz de Paulo Goulart, a mensagem de Emmanuel, extraída da obra Coragem, psicografada por Chico Xavier. E retornamos em alguns instantes. Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite, momento oportuno para falarmos sobre a campanha para a leitura e o estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Bem, no programa de hoje nós estamos tratando do tema Espiritismo, o futuro das religiões, e o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas agora vai poder explicar para a gente sobre o cristianismo, o que aconteceu com o cristianismo primitivo, né? Você começou a falar alguma coisa já sobre a divisão, a reforma protestante que ocorreu lá no passado, Calvino, como que é o nome? Calvino e... Lutero. Martim Lutero. E os católicos? Nós temos hoje aqui uma grande divisão, né? Se a gente olhar para o nosso país, está muito dividido entre protestantes e católicos. Eu não tenho esses números. Se você tiver também, como andam esses números entre católicos e protestantes no Brasil? E quais são as principais diferenças, né? Por que que existe essa divisão? É, o número de católicos no Brasil, ele é bem mais expressivo do que os protestantes. Eu cheguei a ver, mas agora não recordo o número exato, né? Mas é bem mais expressivo, né? Talvez 30% mais católicos do que protestantes, um número bem expressivo. Mas essa separação, esse afastamento, você tinha o cristianismo primitivo, mas quando se tornou uma religião oficial em Roma, né, com Constantino, ali já no, depois do ano 250, você tinha ali os rituais romanos. Então, os sacerdotes tentaram adaptar os rituais romanos às bases do cristianismo. E nasceu, então, a Igreja Católica Romana, que já foi uma variante do cristianismo primitivo, né? A Igreja Católica Romana. E houve toda uma briga pelo poder. A Igreja tinha o seu... Era o ser humano, né? O homem, quando coloca a mão, às vezes realmente complica um pouco as coisas. Então houve um afastamento muito grande da simplicidade, da humildade que o Cristo pregou. Isso foi ao longo dos séculos, a ponto de ter a Inquisição, como mencionamos, as cruzadas, que foram as guerras santas, uma guerra santa, como se alguma guerra pudesse ser santa. Mas chegou um ponto de deturpação da Igreja, que Martinho Lutero se rebelou. E claro, teve os que antecederam Martinho Lutero, ele já foi nessa linha, e ele não aceitou essa questão de venda e indulgência e criou uma ramificação. Mas Lutero não podia avançar mais do que avançou na época. Lutero, o grande avanço dele foi, ele popularizou o Evangelho, a Bíblia, né? Que antigamente era tudo em latim, e ele passou para o alemão popular, o alemão Então as pessoas podiam ler. Até aquela época, ninguém lia a Bíblia, porque isso era só os padres, os sacerdotes que liam. Então isso foi um grande avanço e foi até uma preparação para o Espiritismo. Então o protestantismo, na verdade, foi um avanço em relação à Igreja Católica. Corrigiu uma distorção muito grande que os sacerdotes não podiam se casar. Os pastores se casam, têm as suas famílias, que não tem nada de errado nisso. E você vê esses problemas que a Igreja Católica passa, né, de homossexualismo, abuso de crianças. Então isso foi realmente uma coisa muito desagradável, né, que o Papa, esse Papa atual, um Papa muito bom, está tentando corrigir, mas afastou das bases do cristianismo primitivo. Cara, quando você vê, por exemplo, que o protestantismo, o islamismo, eles falam do inferno eterno. A Igreja Católica criou o purgatório, que seria o meio termo, porque através das rezas pagas a igreja era possível era arrecadar dinheiro para a igreja para libertar uma alma do purgatório para o céu. Como se rezas pudesse modificar alguma coisa, na verdade. Reza paga, os, né? Os evangélicos não acreditam nisso. Não, os evangélicos não. Então, o islamismo também, esse inferno eterno. Então, essas diferenças foram acontecendo muito pela influência humana, os deslizes humanos. E realmente Jesus previu isso. Jesus, naquelas profecias que ele fazia, ele falava do Consolador prometido, que ele ia consolar, ia apresentar a sua... O homem iria rever a sua mensagem e, inclusive, aprender coisas novas. Jesus sabia que o ser humano iria se afastar muito da sua mensagem libertadora, da sua boa nova, simples, pura, como realmente ele apresentou. Então, o Espiritismo vem agora resgatar, colocar o homem face a face com a realidade da vida. Né? Você vai analisar a problemática e vai buscar soluções. Entende também que não precisa mais ser um eremita, ir para florestas, para mosteiros. Ele tem que viver em sociedade. Não se martirizar, nada disso. Ele nos coloca como seres simples e ignorantes. Entende que nós somos criados simples e ignorantes, todo mundo igual, simples e ignorantes. E pelo livre-arbítrio, pelas opções que fazemos, nós podemos avançar mais ou não. Então o espírito não vai regredir, ele vai sempre evoluir, mas pode se encontrar em débitos, ele pode se endividar. E aí no mecanismo reencarnatório, das novas famílias que ele vai formar, nesse processo reencarnatório, etapa por etapa, ele vai conseguir então ele saldar os seus débitos e evoluir. Então essas variações, e inclusive as guerras religiosas que aconteceram, foi mais pela ignorância do homem, mas nunca faltou do mundo espiritual as orientações necessárias para o homem ter uma vida mais digna. Percebemos, a gente tem percebido que até dentro do protestantismo existe muitas subdivisões, né? Denominações diferentes, cada um com um alinhamento diferente. Somos todos cristãos, na verdade. E temos percebido também que ao longo dos anos os evangélicos têm crescido numericamente no país. A que se deve esse crescimento? Seria a abordagem? Como a gente pode entender essa migração de católicos para protestantismo em suas diversas denominações? Olha, o protestantismo, a igreja renovada em relação ao catolicismo, ela apresenta uma proposta mais coerente. O simples fato do pastor, ele ser um homem que se casa, ter os filhos, ele consegue falar um pouco mais aos fiéis daquela corrente religiosa com mais propriedade, né? Se esperar de um indivíduo que vive trancado dentro de um mosteiro e isolado da sociedade, o que ele pode entender das dificuldades que passa um homem casado, as suas limitações com os filhos? Então, eu que sou casado e tenho 4 filhos, né? Então você vai entendendo as dificuldades de criar os filhos, de conversar. Então o pastor ele tem essa possibilidade, esse aprendizado maravilhoso, espetacular, que é a vida em família. E o padre não tem. Então está muito afastado, né? Então a linguagem da corrente protestante, ela é mais... Agora, quem mais tem crescido além da protestante, não é no Brasil, mas é o islamismo. O islamismo, ele tem uma... Porque tanto a corrente protestante como o islamismo apresentam uma fé cega, é uma fé sem raciocínio. Então, quando você fala no protestante, basta crer que está salvo, ora, basta crer que está salvo e todo o seu... Tudo bem, você está salvo, mas não está livre. O arrependimento, né? No espiritismo tem que ser o arrependimento seguido da reparação. Exatamente, arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então o espiritismo mostra um projeto que nem todo mundo está querendo muito esse projeto, né? Dá mais trabalho, né, Álvaro? Mais trabalho. Então a linguagem espírita, ela demanda uma autocrítica, uma exigência de frente à problemática que as pessoas estão querendo evitar. Se eu falar para um basta crer que está salvo, você não precisa fazer mais nada, é um marketing muito forte isso aí. Sem dúvida alguma. E Álvaro, a gente tem percebido também, falando um pouco de política, né, uma aproximação cada vez maior da região, da religião, sobretudo, né, dos evangélicos nos assuntos do Estado, né, se aproximando muito das questões políticas. Como a gente pode entender isso? É uma coisa positiva? É um sinal de alerta? Como nós, espíritas, interpretamos? Olha, a base moral das religiões, ela está presente na política, eu acho positiva. A base moral, ser mais ético, ser honesto, ser tolerante, ser paciente, ser fraterno, ser caridoso. Então a base moral das religiões está presente em todo o segmento da sociedade, eu acho positivo. Agora, o sectarismo que é um problema. Quando você começa a querer que uma determinada corrente religiosa tenha mais favores do que outra, aí já fugiu totalmente do propósito da base ética e honesta da religião. Então isso aí já é um equívoco. Então a questão de como as coisas são colocadas, a bancada da tal. Então formar uma bancada com base em dogma, em sectarismo, eu acho isso aí negativo. Tá? Agora quando você fala, por exemplo, o aborto, que foi analisado que é um crime, um infanticismo o aborto. Quando você fala que a base moral é não tirar a vida de um ser humano, aí realmente a base moral religiosa ajuda a influenciar os políticos a tomar decisões mais corretas. Então a questão toda é como isso é colocado, viu, Wilson? Entendo, e isso é muito interessante. Analisando por esse ponto, então, podemos dizer que nos representam até certo ponto, né? Representam, moralmente pelo menos, onde estamos alinhados aos ensinamentos do Cristo, quando eles estão lá votando contra uma proposta que libera o aborto e eles são contra, então a força dele soma a nossa, estão lá por nós. Mas, de fato, essa questão dos interesses próprios é que deve ser tomado. É quando desvirtua que é um problema. Desvirtua, né? para se beneficiar. Igual alguém perguntar se o dinheiro é bom ou ruim. O dinheiro é neutro, né? Depende do uso que se dá o dinheiro, né? Você faz com ele, né? A soma dos que professam o hinduísmo, como a gente viu, o islamismo e o budismo, somam 45%. Somando ali os números que você passou, 45,5%. Supera numericamente os cristãos, com 28%. Então, olha, hinduísmo, islamismo e budismo, juntos 45%, os cristãos 28%. Neste cenário, e considerando, né, a evolução do nosso planeta, da nossa sociedade, poderemos evoluir para um mundo de regeneração, mesmo sem os ensinamentos do Cristo sejam adotados pela maioria? Olha, os ensinamentos do Cristo foram passados ao longo do séculos por diversos missionários e sempre de acordo com as características psicológicas e limitações intelectuais e morais de cada povo. Então, por exemplo, na antiga Grécia, Sócrates, a doutrina Sócrates era muito bela, muito bonita, né? E foi considerado, Sócrates, inclusive, é considerado um precursor do cristianismo, né? 500 anos antes de Cristo. Então, a doutrina de Sócrates era a doutrina do Cristo com a outra roupagem. O budismo também é a doutrina do Cristo, com outra roupagem. Então, todo tanto Sócrates, né, a Maomé, já falamos aqui de Moisés, foram emissários de Jesus vindo à Terra para apresentar a sua mensagem de acordo com as limitações da época e do povo que a recebia. Agora, o Espiritismo tem falado que existem leis naturais. Por exemplo, a comunicação com o mundo espiritual é uma lei natural. A pessoa tem a sensibilidade mediúnica e vai conversar com os espíritos. Inclusive, o Papa João Paulo II, ele, numa das encíclicas, ele fala a respeito da comunicação com os mortos, com os espíritos. O Papa falando disso, a própria igreja aceitando isso. A gente vê para o próprio Novo Testamento, quando Jesus tem a transfiguração no Tabor, ele está conversando com Elias, né? E está conversando com Elias e com Moisés. Ora, Elias e Moisés estavam mortos. Na argumentação deles, não. Na argumentação deles, eles foram arrebatados, né, em vida. Não faz sentido. Elias era um espírito já que tinha vivido séculos. Porque tem relatos da morte de Moisés. Moisés não chegou nem a alcançar, né, a terra prometida, Canaã. Arrebatar. Então, se não faz essa deturpação, não faz nenhum sentido. Então, o que vai acontecer? O Espiritismo gradativamente está mostrando, como lei natural, a questão da comunicação com o mundo espiritual. As diversas religiões vão gradativamente incorporar princípios básicos do Espiritismo, postulados básicos da lei de causa e efeito, a entender a justiça divina. Então, as religiões vão inserir também esses princípios básicos que o Espiritismo já coloca. Você não vai mudar as religiões de uma hora para outra. Então, se for no mundo regenerado, terá várias religiões, mais que os postulados espíritas já incorporados nessas religiões. Vamos entender assim melhor o que você está dizendo aí. Vamos lá. Então, o evangélico, nós sabemos que é muito comum nos cultos evangélicos que eles se comuniquem com espíritos, né? Eles atendem, alguma pessoa se apresenta ali com alguma perturbação e muitas vezes ele entrevista aquele suposto espírito que está atormentando aquela pessoa e faz com que ele vá embora, enfim, expulsa aquele espírito para libertar aquela pessoa. O Espiritismo também tem uma maneira de se comunicar e de tratar isso. O que a gente está entendendo aqui é que se o evangélico tomar conhecimento de como é feito, né, esse processo de comunicação e como se dá o mecanismo no plano espiritual, ele poderia absorver também esse conhecimento em benefício próprio. Com toda certeza, é questão evolutiva, né? Você vai, a verdade ela vai chegando, as pessoas vão tomando consciência. Agora, toda ideia nova, ela é veementemente combatida. Você vê como foi o protestantismo no passado, eram queimados na fogueira, eram mortos, eram perseguidos os protestantes. Sabe? As guerras, as perseguições, depois se consolidou como uma grande religião. Então você vai, o Espiritismo foi muito combatido no início. A ideia nova traz uma... E nosso mundo é muito ignorante ainda. Se você analisar que a maior parte dos religiosos, das pessoas que são religiosas, acreditam em céu e inferno, como você pode acreditar no céu e inferno? Isso é uma aberração. Isso aí é um atentado ao bom senso, a um Pai Celestial bondoso que vai colocar alguém na eternidade. Então Deus cria alguém num período de 50, 80 anos, vai mandar para o céu, para o inferno, para a eternidade, essa unicidade. Quer dizer, então isso aí realmente é uma total, essa é uma fé cega, um fanatismo religioso que leva isso aí. Isso vai cair com o tempo. Né? Assim como o pessoal dizia que a Terra, né, era o centro do universo, né, a ignorância, né, a ciência provou o contrário. Então a ciência vai mostrando a comunicação com os espíritos e a própria ciência vai descrevendo com mais detalhe aí a questão do corpo espiritual e as religiões vão gradativamente aceitar. Álvaro, você citou ali o Papa, né, o João Paulo II, nós temos aí o Papa Francisco agora também, que é muito respeitado na igreja, tem feito um trabalho admirável. E nos cabe também perguntar, o Espiritismo tem algum representante assim, né, como o catolicismo tem o Papa? E, além disso, é necessário realmente algum guru para conduzir o espírita nesse processo de evolução, nesse processo de autoiluminação? Olha, perguntaram uma vez ao Dalai Lama se a pessoa precisava ter um guru para se autoiluminar. Uma pergunta inteligente. O Dalai Lama pensou por alguns segundos, ele respondeu, olha, não necessita, mas ajuda, é mais rápido. Isso é uma outra corrente, modelo, né? Essa é uma outra corrente que é o budismo, né? Mas nós espíritos não temos um papa, não temos nada disso, não tem um líder, né, que... profissional. O que nós temos é voluntários que assumem responsabilidade nas associações espíritas, nas casas espíritas. Porque quando você forma uma casa espírita, por exemplo, é uma empresa que tem que prestar contas ao governo, à Receita Federal, né, as normas de segurança, bombeiro, prefeitura. Então tem toda uma estrutura. É formada uma diretoria, igual uma empresa, qualquer entidade para funcionar, né? Então você tem que ter toda uma. Tem que ter atas, tem que ter atas de reuniões. Então, toda isso aí é feita, mas são voluntários e as coordenações são feitas também pela eleição de representantes. Mas não tem um bispo, um sacerdote ou um papa no movimento espírita. É sempre voluntários e as reuniões são. E assim que deve ser. Se a gente observar o cristianismo primitivo, a gente não tinha um papa, né? Você tinha uma liderança, mas não tinha um. As lideranças surgem naturalmente. O papado veio depois, aí em Roma, né? Sim, não foi na época de Jesus. Álvaro, você comentou já há alguns instantes atrás que você já fez palestras com a presença ali de pessoas de outra religião, né? De até padres, não foi o que você comentou? Um padre, né, assistindo a palestra, ouvindo a palestra? Isso. Então cumpre-nos entender isso. O Espiritismo muitas vezes é apresentado como uma doutrina filosófica e não como uma religião. Então, é muito comum nos centros espíritas a gente ter pessoas, frequentadores, que são evangélicos ou mesmo que são católicos, né, ou que têm outra religião mesmo, e que ainda assim paralelamente frequentam as casas espíritas. Nesse aspecto, a gente considera o Espiritismo como uma religião? Olha, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, tá? Ele não tem no sentido comum, né? Ele não possui cultos, igrejas, rituais, dogmas, mitos, crendices, nem hierarquia sacerdotal. Então, você não vai ter o que confere, por exemplo, a Igreja Católica, tem os rituais, você tem a figura do padre, do bispo, do papa. Você, na Igreja Protestante, você tem o pastor, você tem os rituais, os cânticos. O Espiritismo não tem nada disso, não tem um profissional. Então, mas filosoficamente é uma religião, porque atende às necessidades do homem, né? Ela fortalece os laços da fraternidade, da vivência dos conhecimentos do Cristo. Então é uma religião nesse sentido filosófico. Nesse aspecto, sim, o Espiritismo é uma religião. Será, portanto, a religião do futuro? Olha, tem esse grande mestre, né, que foi o Leon Denis. Quando perguntaram para ele se o Espiritismo é a religião do futuro, ele responde em duas etapas. Primeiro, ele fala o seguinte, que é, antes de tudo, o futuro das religiões. E aí, o Leon Denis fala isso, antes de tudo, o futuro das religiões, porque pelos conhecimentos científicos que ela descortina, que vão ser incorporados às religiões, então passa a ser não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, o Espiritismo é o futuro das religiões. Mas não quer dizer que, eventualmente, não seja mais melhor compreendido. Tá? Então, o Espiritismo, principalmente, ele é colocado, resgata o cristianismo primitivo, que ele mostra muito a conduta da pessoa. O Espírita, geralmente, ele se questiona mais do que pessoas de outras correntes religiosas, pela quantidade de informação que traz. Você se cobra mais, né? Não que o espírita seja melhor que o outro, mas não. Mas essa forma de questionar constantemente, analisar-se, né, essa autocrítica que o espírito desenvolve, ele consegue progredir um pouco mais rápido se ele realmente incorporar os princípios da doutrina espírita. Tem aquela frase que nós lemos aqui todo o programa, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o Espiritismo convoca realmente a pessoa a estudar, a buscar informação, a se transformar de verdade. Agora, dentro do que você falou, o próprio Leonidas também, ele fala assim, bom, a primeira fase é essa, que a gente está colocando aqui, é essa, o Espiritismo como o futuro das religiões. Mas quando se avançar mais a humanidade, nós não sabemos quanto, séculos ou milênios, diz Leon Denis, podemos afirmar que o Espiritismo é o credo futuro da humanidade. Mas esse futuro aí vai depender. Não precisa ter pressa, a gente não vai ver. Porque nós estamos... Nossa geração não verá. Não, isso vai levar séculos ou milênios. Nós temos que nos despir dos nossos hábitos, que estão muito arraigados. Né? Tem pessoas que vão na igreja e se sentem muito bem. Já fazem isso aí há séculos. Você não vão mudar, né? Não, vamos devagar a coisa, né? É gradativo, né? Pois é, eu conversei com uma pessoa esse final de semana, aliás. Ele me fez várias perguntas a respeito, né, do destino da alma, quando a pessoa desencarna. E ele me disse depois assim, falou, olha, o negócio é o seguinte, eu já tenho tantos anos, já era velho, sou de família católica, minha mãe é católica, minha avó é católica, eu vou morrer católico, mas eu acho que vocês espíritas que estão certo mesmo. Já é um passo, não é, Álvaro? Já está dando um passo. Não, mas eu me lembro, viu, Wilson, quando eu conversava com meu saudoso pai e falava dos princípios, postulados básicos da doutrina, ele ficava muito fascinado, gostava de ouvir, eu falava. Depois ele falava assim, meu filho, mas eu gosto tanto de uma igreja. Ele ia para ele, falando, meu filho, você gosta da igreja? Vá, vá assistir a missa, sente bem. Né? Então nós temos que respeitar a consciência das pessoas, onde cada um desperta numa etapa. Você vai ver até o comportamento dos espíritas, que são os mais esclarecidos, às vezes com um comportamento totalmente fora daquilo que a gente espera e que entende é um conhecimento, né? Então, mas por quê? Porque a transformação moral, ela é gradativa. A pessoa tem o conhecimento, depois igual vai ruminando, vai digerindo aquele conhecimento até interiorizar por completo. Álvaro, Kardec se manifestou a respeito do futuro das religiões? Kardec coloca o Espiritismo como... Quem abordou mais isso aí foi o Leon Denis, tá? O Kardec, ele fala que o Espiritismo é uma religião, um aspecto filosófico. Ele explica isso muito bem, pelos princípios morais, pela forma que as pessoas vão seguir, vão conviver de forma mais pacífica, harmoniosa. Então, no aspecto filosófico, Kardec coloca o Espiritismo, sim, uma religião no aspecto não no aspecto ritualístico, por exemplo. Ninguém precisa ser batizado para entrar, para ser espírita. Não precisa, não tem necessidade. Ótimo. Sabe, eu tenho uma dúvida, e assim, muitos dos nossos ouvintes eu tenho certeza que também tem, né? Depois que o espírita desencarna, né? O espírita desencarna, o budista desencarna, o hindu, o hinduísta desencarna, o ateu desencarna, para onde vão? O que acontece com eles? Mas você não vai responder agora, não. Né? A gente vai para um pequeno intervalo e quando a gente voltar, você vai responder. Vamos aproveitar agora para agradecer aos nossos patrocinadores. Lembrando que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de amigos, de companheiros, que unindo esforços, tornam possível que essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio, sua empresa. Pode ser no site da União Rádio Web, no portal da USE, no aplicativo da União Rádio Web, ou mesmo, se preferir, depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou passar o número. É 71 850-4/500. A agência é 5189 no Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta 71 850-4/500. A agência é 5189 e o banco é o Banco Itaú. Para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas ou mesmo pelo aplicativo da União Rádio Web. Você já consegue acompanhar. Vamos ouvir Titãs com a canção Não Preciso Saber Viver, e retornamos em breve para dar prosseguimento ao assunto Espiritismo e Futuro das Religiões. Quem espera grande ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Sobre o futuro das religiões com nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Antes do intervalo, nós falamos sobre qual é o destino dos seguidores das diversas religiões, para onde vão os budistas, os hinduístas, os ateus, os espíritas, após a desencarnação, após a morte do corpo físico, Álvaro. Olha, Wilson, nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra, e aproximadamente 20 bilhões de espíritos no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade. E tem essas cidades espirituais geograficamente colocadas nas circunvizinhanças da cidade no plano material. Então, por exemplo, um budista que desencarnasse, ele com toda certeza ia chegar no local onde tinha ali, no primeiro estágio, né, um monge esperando e orientando, até que ele se adequasse de forma conveniente. Agora, nas cidades mais avançadas, um pouco, como você pega, por exemplo, o Nosso Lar, que está publicado na obra de André Luiz, você não tem um templo budista, um templo muçulmano, uma sinagoga, é um templo único. Não tem o sectarismo, a divisão de religiões aqui na Terra. O que pode acontecer quando a pessoa desencarna, às vezes, encontrar um espírito espiritual como fosse um padre, se a pessoa é católica, para não ter um choque. Aí vai ver o padre, mas depois vai ver que aquela forma dele muda, né? Porque o corpo espiritual é plasmático, ele muda. Agora, nas cidades espirituais, quando eu falo Nosso Lar, nem é uma cidade tão elevada. Nosso Lar fica na fronteira entre o umbral e os planos elevados. Ali já não tem nenhuma divisão. Porque você vê que nessa obra explica muito bem. Você tem, não, no final da tarde as pessoas se reúnem, fazem uma prece em conjunto, uma oração em conjunto. É como Jesus nos ensina, né? Orar em buscar a verdade, não tem que buscar uma imagem, um santo, uma roupagem diferente, não. A simplicidade, as pessoas se juntarem, dar as mãos ou estarem unidas e fazer uma prece ao Criador. Então assim que vai, assim que funciona a nossa adoração, nossa oração a Deus. No mundo espiritual não vai ter essa diferença que existe aqui na Terra, que isso é fruto das limitações do homem. Então não vai ter isso, não. Então, assim, se a gente analisar que aqui na Terra é sempre um pouco atrás do que acontece no mundo espiritual, se no mundo espiritual já não tem, questão de séculos também que não vai ter. É questão do bom senso. Olha, se lá já não tem, daqui a pouco também não vai ter. E o interessante é que o Espiritismo traz essas informações. É essa a diferença básica também, os aspectos básicos do Espiritismo e outras correntes religiosas. É nos dar detalhes de como é que é o mundo espiritual. Aqui uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. A gente lê em algumas obras, Álvaro, que os Espíritos, alguns deles, né, de acordo com sua condição, tem uma de suas faculdades é plasmar os seus ambientes, né? Plasmar mesmo, construir mesmo os seus cenários, os seus ambientes. Seria possível que, por exemplo, um espírito com determinada inclinação religiosa projetasse para ele, se reunisse com outros espíritos com a mesma crença, com o fim de projetar uma determinada realidade que fosse condizente com aquela crença deles? Se você imaginar um índio, com escala mais simples, um índio desencarnando e chegando no mundo espiritual, ele vai estar colocado numa região, num local condizente com sua capacidade. Uma floresta. Não tem um choque muito grande, né? Então, o muçulmano, quando vai desencarnar, ele vai chegar no lugar, não vai ter 72 virgens esperando com ele, com toda vai certeza. Vai ser uma decepção, talvez. Ele vai chegar lá e falar, não, meu amigo, isso aí vão tentar entender um pouco mais filosoficamente. E deve ter algum tipo de orientação que... E ele próprio chega no mundo espiritual, se for um bom muçulmano, né? Um bom homem, né? Um bom ético, honesto, né? Ele vai compreender que isso aí não faria sentido. E será dado essa orientação para ele. Mas você mencionou acerca de Kardec, assim como Leon Denis, a visão que eles têm acerca do futuro. O Kardec, assim como Leon Denis, ele vê que o Espiritismo ele vai restaurar a pureza da mensagem de Jesus, né? Que vai, com toda certeza, os pastores, os padres vão perder o emprego. Não sei nenhuma crítica a eles, mas deixarão de ser necessários. Haverá um tempo que não vai ser necessário. Cada um por si só conseguirá. Assim como você tinha no passado as charretes com o cavalo puxando, né? Depois apareceu o carro. Quer dizer, foi útil, então os pastores são muito importantes nessa etapa do mundo de hoje. Nós estamos vivendo uma transição planetária, uma fase muito difícil. Então toda voz que traga o ensinamento do Cristo ela é muito importante, né? Os ensinamentos. Mas passando essa transição que você mencionou, a Terra deixa de ser um planeta de provas e expiação para ser um mundo de regeneração, onde parte expressiva dos espíritos aqui eles vão ser transferidos para um planeta inferior porque não tem uma conduta moral adequada. E vão chegar a reencarnar na Terra bilhões de espíritos mais evoluídos também. Então você vai ter uma humanidade mais cristianizada, mais sensata, com mais maturidade moral, senso moral. E nesse aspecto, o Espiritismo vai ter um papel preponderante. O Espiritismo vai mostrar realmente o que vai ficar, talvez uma transição ainda de alguns séculos, pessoas que já estão, como mencionei aqui, o exemplo do meu pai, você mencionou outra pessoa, que estão muito assim, ligados às convenções da igreja, se sente bem, mas é igual, a pessoa vai ter que gradativamente se despir dessa necessidade. Então a visão de Kardec de Orandeni é que a importância do estudo do Espiritismo é esclarecer as religiões e elas gradativamente incorporarem os postulados básicos, principalmente a questão da mediunidade, que revela em detalhes o mundo espiritual. É muito interessante. Comunicação com os espíritos. É muito interessante alguém, por exemplo, nós temos os laços de amor, são eternos. As pessoas que nós gostamos, desencarnaram, poderem conversar conosco. É sempre muito positivo isso, né? Então essa possibilidade, ela vai, cada vez vai ser ampliada, e as religiões vão realmente aceitar isso aí. Nós trouxemos uma poesia aqui, sempre para o encerramento do programa, mas a gente volta ainda, Álvaro, para você fazer suas considerações finais aqui. A gente vai falar aqui sobre o cientificismo e o religiosismo. Nossa poesia é do Espírito Maria Dolores, da obra A Vida Conta, e o nome é Na Escola da Vida, também por conta do Dia da Educação, no domingo. Por vezes, alma querida, recolhes-te ao desalento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto, trabalha, medita e escuta. Não há vitória sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha, fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão a servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo o porvir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece e segue à frente, alma irmã. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Álvaro, considerando os extremos do cientificismo, onde somente o que vale é o que pode ser provado pelo positivismo científico, quanto o outro extremo do religiosismo, como equilibrar a importância de nossa orientação espiritual no mundo? Olha, essa pergunta é pertinente, justamente por isso que nós temos o Espiritismo com a base ciência, filosofia e religião. E nada que a ciência possa criticar ou condenar, um aspecto, né, o Espiritismo iria aceitar. Então o Espiritismo tem sua base científica, tem sua base filosófica, por isso que é a fé raciocinada. E uma fé realmente sem raciocínio, sem lógica, é uma fé fraca. Ela não se sustenta. Então você vê pessoas que diziam que tinham fé na sua religião, quando vê os problemas, as dificuldades, não consegue encontrar uma explicação racional, ela tomba, né? E já o Espiritismo consegue consolar, que explica a justiça divina com bases científicas. Então, buscar só puramente a ciência, ela é capenga. E a religião também, sem a parte científica, também ela não anda. Então o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e essa congregação de forças que realmente dá a explicação, a lógica, o roteiro para o homem intelectualizado, moderno dos dias atuais, o homem que busca perguntas sensatas e respostas lógicas e rápidas que ele possa aplicar no dia a dia. Então, só a ciência, não, mas o Espiritismo, a ciência, filosofia e religião, sim. É isso realmente que tem a sua base moral, filosófica e científica. Muito bem, vamos aproveitar aqui e agradecer aos amigos que nos acompanham aqui, olha, da cidade de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste, de Campinas, de Lins, Vinhedo, Rio Claro. Um grande abraço a todos vocês. Vamos aproveitar aqui para falar sobre a Agenda Espírita. Aqui no sábado, dia 26/4, próximo sábado agora, às 14h30, nosso amigo aqui, Álvaro Augusto Vargas, estará na União Espírita de Piracicaba, aqui no centro de Piracicaba, na rua Regente Feijó 933, para falar sobre o tema influência espiritual. Então, Álvaro Augusto Vargas, na União Espírita de Piracicaba, no sábado, às 14h30. Também no sábado, dia 18 de maio, a partir das 14 horas, novamente o nosso amigo Álvaro, trabalhando bastante, né, Álvaro? Com o curso para expositores espíritas, que vai acontecer no Centro Espírita Manuel Augusto Girão. Lembrando que as vagas são limitadas e as inscrições devem ser antecipadas pelo site usepiracicaba.com.br. E também, olha, com um pouco de antecedência, mas no dia 15 de junho, sábado também, a partir das 8h30 da manhã, no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, haverá palestra, um seminário, na verdade, com Haroldo Dutra Dias, sobre o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. A entrada é gratuita, no entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Um pacote de fraldas geriátricas tamanho G ou GG é o que eles precisam, ou uma caixa de leite longa-vida. Inscrições antecipadas pelo site uniãoespiritadepiracicaba.com.br. Realização União Espírita de Piracicaba, com o apoio da USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas, lembrando também que se você já baixou o aplicativo novo da União Rádio Web, você pode ouvir a hora que você quiser. Tem lá um link chamado Arquivo. Você clica lá em Arquivo, seleciona o ano de 2019, você tem separado por meses, você pode selecionar o programa de hoje, por exemplo, e ouvir novamente a hora que você quiser. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Lembrando que o programa está no ar desde 1999, 20 anos, portanto, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, conosco aqui hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan e o nosso amigo Sérgio Aguiar. Na técnica como operador de som, André Sanson, e o amigo que nos acompanha aqui hoje, Guilherme Pereira. E este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, na apresentação. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela presença, desejo a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, repleto de oportunidades que possamos refletir sobre tudo o que estudamos aqui, a fim de que possamos mudar as nossas atitudes, conduzir as nossas vidas, os nossos passos, na direção dos ensinamentos do Cristo. Passo aqui a palavra para as considerações finais do nosso amigo Álvaro Augusto Vargas e peço para que encerre com uma prece, Álvaro. Eu recordo aqui as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, quando disse o Mestre: haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Espiritismo é o futuro das religiões na primeira fase e a religião do futuro na segunda fase. E nós agradecemos a atenção de todos que nos participaram desse programa e pedimos ao Pai Celestial que nos ampare, que tenhamos uma semana de muita paz, muito equilíbrio, muita luz, que o Brasil, tão necessitado, nossos governantes recebam as energias necessárias para se equilibrarem e que as decisões sejam as mais coerentes e pertinentes ao nosso povo brasileiro tão sofrido. E da nossa parte, que possamos ter uma noite de muita paz, muito equilíbrio, muita serenidade. Boa noite a todos. Você acabou de ouvir